no forte, tocamos o Havaiana. Quando vai escurecendo, ele para o seu gado, faz um fogo no sereno e ali dorme sossegado. Onde ele dorme em cima do bacheiro, e seu cavalo ali perdoa uma cabocla que ficou tão longe, ele dormindo com ela sonhando. Eu nasci para sofrer, até na hora da morte eu também queria ser um boiadeiro do norte. Onde ele dorme em cima do macheiro, e seu cavalo ali perdoa passando uma cabocla que ficou tão longe.